E o Questão de Sensibilidade de hoje se inicia sem a sua introdução costumeira, porque o material que trazemos é de praticamente uma hora e, portanto, vamos já anunciá-lo. Nós trazemos música barroca para flauta de compositores italianos. E é uma gravação muito original, pois traz nada mais, nada menos do que obras de Vivaldi, Scarlatti, Frescobaldi, Albinoni, Ziani, Matteis, Gasparini e Pugnani. Todas essas obras do período barroco e tendo como marca que as une o fato de serem compostas para flauta. Nós temos instrumentistas para o cravo, violino, viola da gamba e, sem dúvida, para a flauta. E esses autores trazem suas canções, prelúdios, concertos e sonatas especificamente para esses instrumentos já nomeados, mas com destaque para a flauta. Thank you. Thank you. E como no programa de hoje estamos enfocando compositores do período barroco italianos, voltamos a convidar aquele que nos introduziu a esse período e que o inaugura oficialmente, que é Claudio Monteverdi. E nós trazemos de Monteverdi o seu madrigal La Cetra. Oh. Temprando i fer. E a questão de sensibilidade de hoje chega ao seu final. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.